para decir o decir pues con eso. Sim, Machinho, pronto? Pronto. Está autorizado para Guarulhos, nível 360, que é negativo 380, autorizado 360, aperisque 50, decola da aula 0, curva à direita, na saída da El, Leda e depois voa de Deve. Aciona 5076, controle 19, decimal 8. Da 10 com curva direita da El, Leda, BDS, 507, 198, 63, 13, no 1. Correto, deixa eu pressionar. Tomara. Controle Salvador, boa noite, CME 6224, informação Vista. Controle. Ô, CME 6224, informação Vista. CME 6224, sem identificação. Controle Salvador, boa noite, boa noite, zero. Cheno, correção, 1604, sem identificação, chega na margem, desce para o nível de voo 050. É 6224, chega da MAN, desse prêmio de voo 060. 060, 180 para o Rio? Autorizado, seu solo aos 45, faça sem peão e livrando parte 3 na minha escuta. Livrando parte 3, me escuta, Rio. Charlie November, quando pronto, ele vai decolar 120 graus, 89, visto no 7. 1-4 mil pés, ajuste na 0-4. 1-4 mil pés, por 14, está na 62, 4 graus. Rapa 0872,000 feet, can 8104, clear ILS for approach, report reception localized. Down 2000 TL for ILS approach, we've got you established 0483. Prossiga. Autorização é nessa frequência mesmo? Sim, ativo, tá pronto a cópia? Afirma. Autorizado para Guarulhos, nível 340, na aerovia Apurisque 50. Decola da 1-0 com curva à direita, na saída da El, Leda e depois rua Bidev. Aciona 5074 e o controle é 119 decimal 8. Dael, Leda, Polo, Bidev, decolador no zero, curva direita, transpondendo no 774, Jet, controle 1-9-8, 8-6-7-4-7. Seu código transponde é 5074. 5074, grato. Correto, chama pra acionar. Novembro 17, Charlie Novembro, decola os 47, chama o controle 119 decimal 8. Controle 119, 8, boa noite, Charlie Novembro. E boa noite, Novembro 17, Charlie Novembro, passando 1400, saída da El, transição Leda. Novembro 17, Charlie Novembro, contato radar, com 400 da El. 400 da El, Charlie Novembro, identificou. Europa 083, contact tower 118, decimal 6. 86, Europa 083, bye, thank you. Bye. Mike 0083, flight approaching 10. Roger 083, clear to land 1810, check landing gears, the wind is 100 degrees, 12 knots. And runway 10, Europa 083. Confirma velocidade? Está mantendo 250 nós. Sente. Quer que acelere ou diminua? Não, tá. É primeiro na aproximação, estou autorizando manter a 250, se puder até duna. Até duna mantém, grato. Alô, Salvador, boa noite, azul 4209, nível 380 para Confins, cliente da Vitor. ...209 está autorizado para Confins, nível 380, via Leda e Bride. Decola da 1-0 com curva à direita na saída da El, depois Leda, depois Bride. Aciona o código 5106, controle 19.8. Pesado 380 para Confins, decola da pista 1-0, curva à direita no perfil da El, Leda, Bride. 5106 El, transponder e controle de saída 19.8, azul 4209. Negativo, correto, a saída da Leda Bride para interceptar a Pesuru no meio da rota. Gente, da Leda, Leda Bride para interceptar a Pesuru 16 conforme rota do plano, azul 4209. Ok, para acionar, chame tu, 18 decimal meio, ok? 18.6, obrigado. On the ground at 5-1, lift to the right and taxi in this frequency, Alpha Juliet Gate 10. Alpha Juliet Gate 10, Europa 5195, desça para 4000 pés, ajuste na 014. Descendo para 4000, 1014, trip 5515, obrigado. Minha 6224, livre LS, reporta estabilizado. Reporta aí, estabilizado, 6224. Três na 1, tá livre, chame táxi. Confirma sua edição? É o 6747, confirme. 6323 está no gate 1, na NCA. Tá autorizado, pushback, chame táxi. Segurado. 251, alterna 1-3325. 251-3325, boa noite. Boa. Chame 6224, complete aproximação, chame torre 1118. Desça para agora, obrigado, até logo. Gol 9604, desça para 2010, ajuste na 0-4, autoriza DLS, aceito, pista 1-0, reporta estabilizado. 2 autorizado, reporta estabilizado. Ciente, avistado, cheque trem e livre pouso, vento 1-2-0 graus, 1-2-9, 6-2-4. Pouso aguardando para o trem, 6-2-4. Trip 5515, solicita cancelamento para essa na final da 1-0. Confirme, prossegue pela 1-0. É, seguimos para 1-0, Trip 5515. Vamos o primeiro, tem um gol mais bem mais à frente, já está lá na final, né? Afirmativa, essa operação já conquistou 1-0, descendo para 4000, ajuste na 0-4. Tá certo, então prosseguimos na vetoração. 4000 no 0-4, clip 5-5-5. Dois Chané 6313 acionado para o táxi, temos 63. Questão 159, a bordo, alterna Galeão com 5 horas de autonomia. Táxi, eu depois espero, chamou para decolar 6313. Digo táxi, porta lá para decolar, Dois Chané 6313. Rumo 604, aguarde transferência à torre. Vai dar. Rumo 604, complete aproximação, torre 1186. 26. Tape 5515, desce para 2000 pés, ajuste na 0-4, redução para 1809. 2180, descendo para 2000, 1014, 5515 da trip. 324, solo 58, de direita, táxi Alfa e Índia. O portão 1, mantém a minha escuta. Alfa Índia, portão 1, mantém sua escuta, 62, Alfa. Salvador Azul, 4209, no 8, escuta de Paraná. Ok, no 8, observe aí a... Só um instante. Trip 5515, para interceptar o localizador, esquerda 160, reporta estabilizado. Esquerda 160, reportará estabilizado, Trip 5515. É 4209. Isso é um ataque, 4209. Alô, na escuta do 5972 da Rio. Confirma, Rio. É, o 5972, só para critério de informação, qual que é a saída prevista para o Rio, para o Galeão? Coronavia, até o Whisky 50. Só um instantinho, senhor. Está dizendo inicialmente é para novembro 857. É a Dael, ok? Agora, depois da transição, dependendo da aerovia. Dael Leda e depois o Bidev ou o Bride. Afirmativo, senhor. Grato. Rio. 604 de pouso, 120 graus, 10 nós. Livre o pouso, 604. Salvador, Trip 5515, estabilizado no localizador. Aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização para pouso, Trip 5515. Recorde imediato, se autorizar o 63 do preço. Solo 03, livre direita, táxi na minha escuta, Alfa e chame antes da Juliette. Mantém escuta, Alfa, chame antes da Juliette. 5515, livre pouso, 120 graus, 10 mais. Livre pouso para o 5515, obrigado. Salvador, o Azul 4209 está com 8 UNO a bordo, a autonomia é de 3 horas ao pé na Galeão, para o táxi. Ok, Que tá livre do táxi, via Juliette Alfa, até o ponto de espera, chama pronto pra decolagem com a 209. Juliette Alfa, chamará pronto pra decolagem com a 0090, 1400. E o F747 no 3, pronto no 3, tá autorizado, puxa, acionar a chame táxi. E manter, meter no 3. O 5515, seu solo foi o 06, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamará antes da Juliette, 3555. 6303, livre decolar, 120 graus, 8 nós. Aliás, decolar, onde é a 6353? Antes da Juliette, 604. 604, autorizado, esquerda, portão 8. Juliette, por 8, 604. O trip não era bate o 3, não? 3555, senhor? Afirmativo, é. Tá, é posição, porque eu vou estar na posição 7 aqui, mas é parte 3. Está autorizado esquerda, parte 3. 5555. Ok, senhor, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Dia 303, decola 07, controle 198. 198, graças, senhor. Olha, o Salvador, o 4309, está pronto. Está autorizado alinhar e decolar. Vento 120 graus, 109 para 209. Victor, OTAN 3375, autorização, Recife 3375. 3305, pronto, aguarda. Afirmativo. Autorizado, Recife 330, nível na aerovia Recife 58. Decola da 1-0 com curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju. Aciona 51, 11, em controle 119, decimal 8. 330, âmbito 58, 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. 1-1-1-1-19. Relativo, 5-1-1-1, código chão para acionar. 5-1-1-1. Fechado para acionar. Z98, uma boa noite, 4209. Três Salvador, boa noite, Azul 4209. Decola cruzamento de 800 para o 380. Azul 4209, contato radar, voo 380, Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge 380, 4209. Informação, a 76747 vai ter que manter a posição aqui por alguns instantes, ok? Ok, tô ciente, chama o táxi. Chama lá. No 7 está autorizado, chama para o táxi, 3305. Chamará para o táxi. Voo na 076, redução para 2209, desça para 3000 pés, ajuste na 014.